Vamos abrir a palavra de Deus, ali no capítulo 6 do livro de Efésios. Pode abrir a sua Bíblia, mas para o final do Novo Testamento. Pode abrir a sua Bíblia ali, no capítulo 6, da carta de Paulo aos Éfesos. Pode abrir ali. E eu vou começar lendo um outro versículo, 6, primeiro no capítulo 6, versículo 10, de Efésios. Mas eu vou ler um outro antes, você não precisa abrir, só escute esse. Diz ali, o que eu vou ler primeiramente. Pois nele, significa em Cristo Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Guarde isso aí. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Guarde isso aí. Vamos ali no Efésios 6:10. Diz assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém, irmãos? Deixa eu fazer uma pergunta para você, que talvez nunca ninguém te fez. Quem criou tudo? Mas esse tudo agora, não quero só te perguntar, nas questões materiais, quem criou o céu, quem criou estrelas, quem criou lua, quem criou terra, a resposta é Deus. Quem criou todos os anjos? Deus, anjos todos, em todas as suas graduações que existem, anjo, arcanjo, querubim, serafim, foi Deus que criou. Foi Deus que criou. Agora, para quê? Para que toda a criação servisse a esse Deus. Agora vem a pergunta. Deus criou o diabo? Pergunta difícil. Já te respondo. Deus criou o Lúcifer. E enquanto estamos falando de Lúcifer, estamos falando de um anjo de luz. E o propósito do Lúcifer era um adorador, um servo de Deus, um anjo de altíssima graduação, estava lá para servir a Deus. Agora, Deus não criou. Agora, nesse sentido, o que ele se tornou? Entenderam, irmãos? A origem de Lúcifer está em Deus. Ele é criatura. Ele não é semelhante ao Criador. E diz ali em Colossenses, primeiro verso que eu li, que Deus criou em Cristo, foram criadas todas as coisas. Por ele, por meio dele e para ele. Tudo tem que se curvar ao Senhor. O que saiu disso, e Lúcifer saiu, saiu do propósito de Deus. Deus criou você, Deus criou eu. Para quê? Para conhecer o nosso Deus e servi-lo. Tudo que está fora disso, está fora do propósito de Deus. Deus criou a pessoa que se tornou o pior bandido da face da terra? Sim, Deus criou. Mas Deus não o fez o pior bandido. Entenderam essa diferença, irmãos? Entendido isso, é muito importante. Quer dizer que todos os seres espirituais malignos se desviaram do propósito de Deus. Homens, mulheres que estão fazendo o que é errado se desviaram do propósito de Deus. E aqui Efésios diz: se fortaleçam no Senhor, irmãos, e na força que Deus dá. Se revistam da armadura de Deus para ficar firmes. Para que momentos? Para quando chegar às ciladas do diabo. Você já caiu em alguma cilada do diabo? Com certeza em muitas. Graças a Deus, se você caiu, você não ficou preso lá. Se você se voltou para o Senhor, você foi liberto. Mas é provável que às vezes caímos em pequenas coisinhas. Não estou falando daquela pessoa que se desviou totalmente. Até poderá ser essa, mas num primeiro momento estou me falando daquela ciladinha, daquela armadilha que ficou um dedo preso, ficou uma mão presa. Mas vem cá, se fica uma mão presa, tu por mais que te puxe, não tem como arrancar a mão. Um dia eu falei com um homem que ele hoje tem mais de 50 anos, e quando era jovem, eles mergulhavam num rio no interior, e nesse rio tinha pedras, e ele mergulhou e eles entravam mergulhando debaixo das pedras, e saíam, uma brincadeira de altíssimo risco. E num dos dias, ele entrou lá naquelas cavernas submersas, e não achou a saída. Tudo lá debaixo, acontecendo, sem respirador, sem nada. Aquilo já era uma prática que eles passavam por baixo de algumas pedras, saíam do outro lado, e num momento ele levantou e deu com a cabeça na pedra e não conseguiu. E aí bateu o pavor. E por graça de Deus, ainda com um pouco de fôlego, conseguiu achar a saída. Dá para imaginar uma situação de horror dessas? Claro, a pessoa está viva até hoje, conhecido meu. Mas vejam, de repente a gente vai dar um mergulho na vida, em alguma coisa, não, isso aqui eu sei fazer de cor e salteado, isso aqui eu faço tranquilamente, e de repente, aquilo que sabíamos e tínhamos até tanta segurança em fazer, erramos. E ficamos temporariamente apavorados, no medo, e algumas pessoas dão mergulhos, que eu estou chamando de mergulhos na vida, aventuras, e não voltam mais. Se tornam prisioneiras do diabo e algumas se tornaram para sempre. Pois essa palavra do Senhor, ela nos diz aqui, irmãos, que nessa vida há uma batalha se travando todos os dias. Uma pessoa, por exemplo, que sofre de depressão, ela tem uma batalha todas as manhãs. Qual é a batalha? Conseguir levantar da cama. Pessoa que sofre depressão, ou foi temporário, ou tem pessoas que têm às vezes até mais danos na vida. Quem já passou por isso sabe, não tem vontade de sair dali, quer ficar no quarto escuro. Alguns não querem nem tomar banho, outros não querem comer, alguns até desejam a morte. É uma batalha. O que você faz com a maior alegria? Toma um banho, almoça, come, até tem que se controlar para não comer demais. Tem gente que luta para comer um pouquinho, porque está com o seu estado emocional todo alterado, está muito para baixo tudo isso. Pois aqui na palavra de Deus diz que existem ciladas, existem armadilhas que o diabo põe. Agora, para pegar o mundo, não. Porque o mundo fora aí, a Bíblia diz que já está aprisionado pelo diabo. Quando nós saímos do mundo e nos convertemos, irmão, sabe o que aconteceu? Nós tivemos uma transferência de reino, diz ali em Colossenses capítulo 1. Que o Senhor nos libertou do império. De qual era o império? De trevas, de escuridão. E nos levou para o reino do seu filho de amor. Houve uma transferência. Isso se dá tranquilamente? Isso se dá pacificamente? Não, é meio de muita luta. Abandonar um pecado. Alguns de nós, de repente, conseguimos bem decididamente, fortalecidos, mas outros tiveram lutas tremendas para largar algum vício, por exemplo. Alguns que mentiam, se converteram, e para largar a mentira foi luta. Outros se converteram e largaram a mentira na hora. Outros roubavam, outros se prostituíam, outros eram idólatras. O diabo arma muita cilada contra nós individualmente. Você está em guerra, você sabia, né? Você tem uma guerra, tem seres espirituais contra ti, seres desviados de Deus, que um dia foram criados por Deus, para a glória de Deus, e não dão a glória para Deus. Esses seres querem arrastar o máximo que eles puderem consigo. E o apóstolo Paulo está prevenindo os crentes lá de Éfeso. Fiquem firmes, irmãos. Se fortaleçam, irmãos. Você sabe que derrubar uma pessoa fraca é fácil. Você sabe disso, ao natural. Agora, derrubar uma pessoa forte não é fácil. Espiritualmente, a mesma coisa. Para o diabo derrubar um crente fraco, é brincadeira para ele. Porque o crente fraco está fraco porque não se alimenta, porque não busca Deus, não congrega, não ora em casa, não busca o Senhor. Agora, um crente forte, eu estou chamando de um crente obediente. De que tudo que vai fazer, coloca o Senhor. Senhor, o que o Senhor faria no meu lugar? Tudo que vai fazer, pede o socorro de Deus. Essa é uma pessoa que está em permanente comunhão. Seja na hora particular, a sós com Deus, seja dentro do carro, seja passeando numa praia, seja aqui dentro do culto, está permanentemente ligado no Senhor. E o apóstolo diz: se fortaleçam, porque existem ciladas, existem dias maus, irmãos. E aqui, esse mundo está em trevas. Assim como tem situações que o diabo vai amarrando pessoas, outro dia eu citei isso aqui, na mente, há uma mente demonizada. E quando a gente se converte, essa mente demonizada tem que ser purificada, tem que ser liberta. Você passar a pensar segundo Deus. Às vezes as pessoas até dizem: pá, mas fizeram uma lavagem cerebral na tua cabeça? Claro que fizeram. Vocês negam isso? Não, a minha mente foi transformada. Eu não penso mais como pensava tantos anos atrás. E essa limpeza não terminou ainda. Essa obra de Deus de lavagem continua. Quantas coisas a gente se pega às vezes tendo um pensamento que não é conforme Deus. Digamos, tem uma luta. E logo você começa a pensar: eu acho que não vou passar por essa luta. Eu acho que eu vou desanimar no meio do caminho. Que pensamento é esse? Isso vem de Deus ou vem do inferno? Vocês sabem de onde vem. Nós, a Bíblia diz que é para ter sempre o escudo da fé embraçado. Sempre. Porque sem a fé em alta, você é atingido por dardos, por flechas do diabo contra nós. Nós somos atingidos se a fé está em baixa. E eu digo aqui, irmãos, que o diabo quer acabar com a tua fé. Porque se ele acaba com a tua fé, sabe com o que ele acabou? Com o teu relacionamento com Deus. Ele acaba com o teu relacionamento com os filhos de Deus, aqui na casa do Senhor. Então, sempre, sempre o escudo da fé. O apóstolo, ele vai nos dizendo: cuidado, cuidado, se fortaleçam. Pessoas saem do propósito de Deus, anjos saíram do propósito de Deus, mas você está no propósito de Deus. Amém, irmãos? Tu está no propósito de Deus? Amém mesmo? Amém. Irmãos, como tem pessoas com mente demonizada, às vezes a situação é grave e isso se reflete no corpo, mas também tem instituições demonizadas, tem governos demonizados. Por exemplo, se baixa uma lei ante Deus, quem inspirou essa lei? Por trás de governantes maldosos, tem sim uma obra maligna. Um governo, por exemplo, de ditadura que mata pessoas. Tem uma obra maligna. Um governo que proíbe pessoas de prestarem culto a Deus. tem obra maligna. Um governo que se corrompe tem obra maligna. Tem ou não tem, irmãos? Tem. Uma família que se desmancha tem obra maligna. Agora, obra maligna, eu quero dizer, há uma instigação. Porque tudo que fizermos de nós de errado, a responsabilidade é nossa. Mas há uma instigação. Há como que o diabo atiçando. Como se faz no interior com os cachorros, né? Pega, pega, pega. Ah, o diabo faz isso entre pessoas. Briga, briga, briga. Diz isso, diz aquilo. E aí, irmãos, talvez ora mais, ora menos, todos nós, de vez em quando, metemos a mão em cumbuca. Cumbuca é um, tipo um porongo, né? Que é só cortado ali em cima e eles botam banana lá dentro para pegar o macaco, vai lá pegar a banana, e aí o macaco não sabe tirá-la de dentro. Isso é botar a mão em cumbuca. Macaco, era só alargar a banana e estava livre. Né? Era só alargar a banana. Mas às vezes a pessoa está tão ambiciosa de alguma coisa que ela pega algo, ela tem o prazer de alguma coisa acima da vontade de Deus, acima de tudo, e ela entra naquilo. Seria só abrir a mão, estaria livre. Mas não solta. Como dizemos popularmente, não quer soltar o osso. Tipo cachorro. Irmãos, a luta, ela é para toda a igreja, é para famílias, há essa oposição, há esse combate. Por trás de leis injustas, tem uma obra do diabo. É interessante que no capítulo 13 de Romanos, diz o apóstolo Paulo que toda autoridade é instituída por Deus para o bem das pessoas de bem e para a punição dos maus. Quando a autoridade sai disso, saiu do propósito de Deus. Você sabia? Você sabia, irmão? No capítulo 3 de Romanos, tipo assim, o Estado, a figura do Estado, é para proteger o cidadão. No capítulo 13 de Apocalipse, quem está matando os crentes? O Estado romano naquela época. Não é para nós se levantar com um motim, uma revolta, não é isso. Mas a Bíblia traz um equilíbrio. Pode ser que um governo se desvie. Um pai de família às vezes se desvia. Uma mãe, uma esposa, um filho se desvia. Mas Deus chama, volta para o teu propósito original. Volta. E aqui hoje à noite pode ter gente que está desviada, que está em processo de desvio, que está fraco, que tá fraco demais. Volta. Volta para o teu Deus. A nossa luta, irmãos, não é contra pessoas. E aqui eu quero trazer um agradecimento para a igreja toda. Esses dias, quando tivemos representando o Evangelho, porque entendo que era muito mais que representar a nossa igreja, na rádio que nos convidou para falar sobre aquele assunto das leis que foram aprovadas na Argentina e se isso vem para o Brasil ou não, todo casamento homossexual. Vocês lembram que na semana passada eu pedi oração a vocês na quinta, porque o programa seria e foi sexta-feira. E até eu esperava um clima mais hostil, porque afinal era só um pastor na mesa redonda. Eu esperava uma certa provocação, algo mais picante, fui. E eu quero dizer para vocês que eu senti a oração de vocês, lá naquele estúdio. Tinha uma tranquilidade. O apresentador simpatizou comigo por algum motivo, que eu sei por que motivo, um motivo celestial. Até os opositores de opinião, que defendiam aquela proposta aqui para o Brasil também, podíamos conversar nos intervalos com toda franqueza. falando de Jesus, falando de experiências com Deus, dizendo para eles: ah, mas então vocês são diferentes, a igreja de vocês é diferente, ou tu é um pastor diferente. Bom, então tu tem que conhecer, tu não pode tratar tudo igual, eu dizia a pessoa que era o principal defensor de ideias liberais. Mas uma coisa eu tinha que mostrar para aquelas pessoas, que a igreja não é contra pessoas, a igreja é contra o pecado, irmãos. E olha o que diz o apóstolo: a nossa luta não é contra sangue e carne. O maior pecador da face da terra, nós precisamos amá-lo. Precisamos mostrar Jesus para ele. Às vezes, irmãos, às vezes tu vê um pecador e te afasta dele, vê um outro tipo de pecado e começa a dar piadinha e risadinha. Irmãos, nós temos que amar o pecador. Nós temos que amar a moça que se prostitui, o moço que se prostitui. Nós temos que amar porque essas pessoas foram criadas por Deus e estão fora do propósito de Deus. Nós temos que amar as pessoas que mexem com feitiçaria. Não amar a feitiçaria, mas a pessoa, para que ela venha para o propósito de Deus. Essa é a ideia, irmãos. Essa é a ideia. E o diabo, de repente, quer enganar a igreja também e se afastem dos pecadores. Uma pessoa me perguntou ao vivo, quem ouviu o programa: pastor, lá na sua igreja tem homossexuais? E eu disse: a igreja é aberta para todos, e é aberta para todos. Você quer que eles venham para cá, irmãos? Ah, eu quero sim. E experimentar o que nós temos experimentado de Deus. Quer que venham para cá os bêbados, os drogados, as moças que se prostituem, os adúlteros, os abusadores, os pedófilos, todos eles precisam de redenção. Eles precisam de salvação. Eles estão fazendo as loucuras, estão fazendo as bobagens, porque não conhecem o Deus que nós conhecemos. É assim, irmãos. Quando as pessoas começarem a ver que nós temos esse coração de salvar, esse coração de mostrar um Deus vivo, elas vão, algumas vão se converter, outras não vão se converter. Mas eu quero que venha o pecador para cá. Se o pecador não puder vir mais aqui, então eu também não posso vir mais. E você? Você ainda pode vir, se não pode vir mais pecadores aqui? Nós não podemos vir mais, mas pecadores que vão sendo transformados por Deus. Pecadores que não vão ficar também no pecado, que não vão ficar nos erros, não vão ficar nas trevas em que está esse mundo. Pecadores que vão experimentar a graça de Deus sobre a sua vida e descobrir que existe coisa melhor que pecado nesse mundo. Existe Deus. Que depois que tu descobre Deus, pecado, e até a gente tem nojo de pecado. É assim, irmãos, aquilo não tem mais graça, aquilo pelo qual pessoas entregaram as suas vidas, entregaram dinheiro, entregaram propriedades para pecar. Quantos você conhece que perderam dinheiro, perderam casamentos, perderam filhos, filhos perderam pais, por um prazer? Eu não vou dizer a você que pecado não dá prazer, dá sim, senão não tinha um monte de gente pecando. Dá prazer, mas depois do prazer, dá culpa, dá tristeza, dá depressão. Uma das causas pode ser essa também. Dá um vazio na alma, dá tudo isso. Mas Deus cura tudo isso. A maior doença da sociedade é que lhe falta Deus. Essa é a maior doença, e ela é de origem espiritual. A maior doença. A nossa luta não é contra as pessoas que não simpatizam conosco, das pessoas que nos chamam de tudo que é coisa feia, também chamam os evangélicos de coisa feia, você sabia? Tem muito preconceito contra nós também. Outros grupos: ah, vocês têm preconceito conosco. Eles também têm conosco. Eu estou cansado de ir em algum lugar e quando pergunto a minha profissão, quando tenho que preencher um cadastro, sou pastor evangélico. Sempre tem um olhar diferente. para mim isso não tem problema. Eu sei o que eles estão pensando quando eu preencho o cadastro. Você sabe também? Sabe, né? Mas eu mostro amor para elas. Porque o preconceito só vai ser desfeito com amor da minha parte. Da parte nossa, irmãos. Só assim. Só assim. Pois o Paulo diz aqui nessa palavra que tem potestades, príncipes diabólicos que dominam esse mundo de trevas, forças espirituais do mal que estão agindo em regiões celestiais. Você sabe que o diabo pode usar um pai. Pode. O diabo usou anjos. E às vezes usa ainda anjos, para anjos malignos, né? Para destruir pessoas. O diabo pode usar uma mãe para destruir os próprios filhos. O diabo pode usar um patrão para oprimir os seus empregados. O poder, e todos nós mexemos com isso um pouco. Quem é pai e mãe tem poder dentro de casa. Um pastor pode usar sua influência para massacrar pessoas, para torturar emocionalmente, para explorar pessoas. Vocês sabem, e eu sei disso. Mas um pastor, um pai, uma mãe, pode usar sua influência para abençoar tanta gente. E é isso que eu quero que você use. Aquilo que Deus te deu de autoridade, de poder, de influência, faça para abençoar. Lúcifer, enquanto Lúcifer, não soube lidar com poder. Ele era uma alta autoridade nas regiões celestes. Não soube, quis ser mais que Deus, foi expulso. Tudo que tu tens, seja um bem, seja influência, seja poder, digamos que alguém de nós aqui fosse o prefeito da cidade, governador, ou fosse o presidente da república, tudo isso tinha que ser para servir a Deus e às pessoas. Senão, o poder está sendo mal usado. Você sabia? A palavra de Deus nos fala desse assunto. Pois o diabo quer corromper tudo. Estruturas, sejam elas políticas, sejam elas sociais, econômicas, religiosas, o diabo quer corromper tudo. Ele não se satisfez em derrubar um terço dos anjos. Ele quer derrubar e tem derrubado a humanidade quase toda. Ele é insaciável em carregar pessoas para o inferno. Mas com nós ele não vai levar, irmãos. Conosco não. Porque nós vamos ser crentes que vamos ficar no propósito de Deus. De amar a Deus sobretudo, amar as pessoas e revelar o reino de Deus aqui nesse mundo. Como é que você sabe se você está sendo influenciado por um espírito maligno? Como é que você sabe disso? Quer ver na área financeira? Jesus disse que tem um demônio que atua. E Jesus falou para os crentes. Como é que chamava o demônio mesmo? Mamon, vocês estão sabendo o nome dele, né? Jesus falou. Se você não consegue abrir o seu coração para a obra de Deus e abrir o seu bolso, quando falo coração, entenda bolso, tá? Mas claro, começa no coração. Você tem um problema com o mamon. Se você não consegue ser generoso para uma pessoa, não tem nada a ver agora com oferta aqui, ser generoso lá fora, com amigos que às vezes estão passando uma tribulação, se você não consegue, você é mesquinho, você tem um problema com o mamon. Se você acha que para ser feliz tem que poder comprar tudo que esse mundo oferece, então você tem um problema também com consumismo. Consumismo não faz ninguém feliz, só faz endividados. Você tem um problema. Se alguém, por exemplo, na área da religiosidade, aí eu vou lá na igreja só por tradição, ou eu preservo as tradições da minha família, ainda que eram tradições não cristãs, ou cristãs desviadas, ou cristãs vinculadas à idolatria, mas eu tenho que preservar a honra do meu pai, a honra da minha mãe, a fé dos meus antepassados. Se for uma fé errada, não tem que preservar, não. Porque você conheceu a verdade. Na área da sexualidade, se a pessoa se é solteira, e ela não consegue se manter casta e pura, ela tem um problema nessa área. Se alguém, um homem é casado, uma mulher é casada e adultera, tem algo influenciando ela nessa área. Prostituição, abuso, homossexualismo, tudo do gênero. Nós não tratamos apenas de um item na igreja. Em termos de sexualidade, toda a sexualidade humana precisa de redenção. Tudo, seja solteiro, casado, hétero ou homo, todos precisam estar debaixo da vontade de Deus, da graça de Deus sobre esse assunto. Nós não estamos tratando de um assunto só, nós tratamos completo como Deus trata nas Escrituras Sagradas. Amém, irmãos? Na área, hoje, parece que um Deus da nossa modernidade, parece que é um Deus ligado ao materialismo, que se chama tecnologia e ciência. Você viu que existe uma corrida para a tecnologia? As pessoas se endividam para ter o último tipo de computador. Elas nem precisam, quem trabalha com isso, tudo bem, precisa por trabalho. De repente tem profissões que exigem máquinas superpotentes. Mas tem outras para nós aí, nós simples mortais da informática. Qualquer maquininha dá, né? Afinal, às vezes é só para mandar uns e-mails e ver umas coisinhas simples. Mas parece que se a pessoa não tem o último computador, qual é o maior agora, o mais potente, 4.0 ou esse já é ultrapassado? 7.0, estou só 3 atrás. Na informação, viu? Porque na minha máquina estou mais atrás ainda. Entenderam, né? Mas sabe que tem pessoa que se sente mal se não tem o 7.0? Tem pessoa que se não tiver a última televisão daquelas grandonas lá, 147 polegadas. Não, essa eu inventei, tá? Ah, para aí, agora eu estou na frente. Ah, não sou bobo. 147, tá? Pois se não tem a maior TV do mundo, se sentem mal. Se você vai no médico, ele tem que ter o melhor equipamento, senão você acha que ele não é bom. Irmãos, deixa eu dizer, tecnologia não é Deus. Às vezes as pessoas, se a ciência não comprovar, eu não acredito. Então quer dizer, se tudo depende da ciência para comprovar todas as coisas, nós não somos contra a ciência e nem contra a tecnologia, nós só temos que botá-la no lugar dela. Se o médico não comprovar que eu estou curado, você até pode buscar comprovação, mas não precisa. Se você está curado, tem sinal, tem evidência de cura, amém. Sintomas sumiram, sumiu todos os problemas, amém. Se não tem certeza, vai consultar. Não há problema nenhum nisso. Mas nós não dependemos de tecnologia para viver. Parece que hoje o celular é um pedaço do corpo humano. Não parece? Tem gente que diz, meu celular. Calma, tu nasceu sem celular. E vai morrer sem celular. Amém. Você vai morrer sem celular, quer dizer. Só falta botar lá no caixão. E alguém ligar para ti, né? Mortinho lá. Se eu estiver fazendo o teu enterro, eu vou deixar tocar. Toca, toca, toca, toca. Até cair a ligação. Hein? Ou dizer assim, só atende se for Jesus. Né? Só atende se for Jesus. Irmãos, mamon, sexualidade, o prazer egoísta, qualquer custo, religiosidade, tecnologia... Cuidado, nós podíamos ampliar mais sinais que o diabo quer nos dominar, quer nos amarrar. Vigia. Ore. Te consagre a Deus. Peça a direção do Espírito Santo. O que, que eu faço, Senhor, em cada situação? Afinal, a minha luta não é contra a pessoa. Se um marido meu é rebelde, se uma esposa é rebelde. Se um filho é rebelde, claro, você vai educar, você vai ensinar, mas não tem como botar goela abaixo as coisas. Meu filho não quer saber da igreja, pastor, eu vou trazer ele aqui para tu dar um pau nele. Não traz aqui. Se tu não resolver o problema dos teus filhos, incompetência tua. Eu só posso ensinar o que a Bíblia diz. O casal não está bem, vou trazer meu marido aqui, pastor, tu diz tudo para ele. Irmãos, eu posso e falo a verdade. Vocês conhecem a linha da nossa igreja? É de ser franco em amor. Mas eu não dobro ninguém. Você pai, você mãe, você não dobra seus filhos. Você ensina. A Bíblia diz, ensina a criança. E o Espírito Santo, ele que convence. É ele que convence. Pode chegar um moço aqui, cheio de problemas na sua sexualidade. Nós ensinamos como Deus trata esse assunto, ele se converte, muda. Nós não temos como mudar nada. É o Espírito Santo. A nossa luta não é contra as pessoas. Não é. E aí, às vezes, nós crentes erramos, achando que a nossa briga é com pessoas. Ou alguém te provoca e tu entra na provocação. Não entra. Entrega para o Senhor. Fale o teu pensamento, volto a dizer, respeitosamente. Mostre amor, mostre sua convicção. Mas quem vai mudar as pessoas é Deus. As pessoas chegam aqui com religiões absurdas. Religiões que fazem loucuras. Você vai falar a verdade. Mas quem vai convencer é Deus. Deus vai usar a tua boca. Porque você que anda com Deus, está no propósito de Deus. Chame outros que estão fora do propósito para que eles foram criados. Chame-os para virem conosco, contigo, no propósito de Deus. Assim é a coisa aqui na casa do Senhor. Lembre, tenha discernimento, tenha os olhos abertos. Não deixe nada te oprimir. Se você sentir que o diabo está armando um laço, saia fora logo. Está vindo uma armadilha, você percebeu, Deus me dá discernimento, Deus me dá o entendimento, o que é isso aí? Isso é uma bênção ou vem uma maldição para mim? Às vezes pode ser uma proposta, um convite, analise diante de Deus as coisas. Não precisa dizer, quando você não sabe o que dizer a um convite, por exemplo, você se converteu ou há pouco tempo, mas, e vem um convite, mas agora vou ou não vou? Sabe o que, que eu faço, irmãos? Os filhos, às vezes, também nos colocam em situações difíceis de responder na hora. Pai, eu posso ir em tal lugar? E às vezes você diz, deixa eu pensar um pouco. Te respondo depois. Tu não precisa responder na pressão. Vai falar com Deus. Vai, Senhor, tal lugar, eu posso ir. Tal lugar edifica. Tal lugar honra o teu nome. Não, não honra, então não vou. Tal procedimento, tal conduta, agrada a ti? Não, não agrada, então não vou. Ah, mas minha carne quer ir, não vou. Por causa que eu amo a Deus. É assim, irmãos. Esse tem que ser o nosso procedimento quando temos que tomar decisões. Peça para o Espírito Santo te ajudar. Ore. Não embarque em qualquer coisa. Afinal, você está num combate. Você está numa luta. Você foi criado para honrar a Deus. Tudo o que é fora dessa linha, dessa meta de honrar a Deus, tudo o que é fora está errado. Você trabalha, por exemplo, para quê? Ah, pastor, eu trabalho para ficar rico. Está errado. Você deve trabalhar e até pode ficar rico, mas você não está trabalhando para isso. Você está trabalhando para honrar a Deus. Para aquilo que você ganhar, você abençoar pessoas e abençoar a obra de Deus. E também desfrutar, é claro. Nós não somos contra isso. Vai desfrutar o fruto do teu trabalho, sim. Mas tudo que nós fizemos tem que visar o alvo para o qual Deus nos criou. Se está fora desse alvo, temos que rever urgentemente. Amém, irmãos?